Panorama Agrícola para 25 de setembro de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua nova, um abraço para você, ouvinte do Panorama Agrícola, neste 25 de setembro. O ditado de hoje é: da vida o amor é o mel, do amor o ciúme é o fel. No Panorama Agrícola desta quinta-feira você confere uma dica de saúde masculina. Amanhã é dia de campo sobre palmeiras em Garuva. Ouça no Panorama Regional Chicão de Lages sobre pecuária rentável. Dica do dia. De acordo com dados do IBGE, pessoas do sexo masculino morrem mais precocemente que as do sexo feminino. Assim, os homens devem ser preventivos e procurar um médico regularmente. As principais doenças em homens entre 20 e 59 anos são infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e hemorragia intracerebral, câncer nos brônquios e pulmões e câncer no estômago e cérebro, também doenças alcoólicas do fígado. Além de exames periódicos como hemograma, dosagem de glicose, aferição da pressão arterial e eletrocardiograma, a adoção de hábitos saudáveis, prática de atividade física regular, alimentação balanceada e uso moderado de bebidas alcoólicas são pontos fundamentais para a redução do número de incidência de doenças e óbitos entre os homens, segundo informação do Ministério da Saúde. É hora das notícias. Segundo dados do Centro de Economia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, publicados na revista Agropecuária Catarinense, a banana é a principal fruta da produção orgânica em Santa Catarina em termos de volume. Não existem dados consolidados, mas estima-se que o estado conte com pelo menos 90 produtores de banana orgânica, sendo 70 deles no litoral sul. Em artigo produzido pela jornalista Gisele Dias, um levantamento realizado por escritórios locais da EPAGRE mostrou que o sul de Santa Catarina produziu 2.150 toneladas de banana orgânica no ano de 2012. O município de Praia Grande se destaca na atividade com 90 hectares de área certificada. O litoral norte do estado, embora seja um tradicional produtor de bananas, ainda não despertou completamente para o nicho dos frutos orgânicos. Também sobre banana, uma pesquisa financiada pelo programa SC Rural e que está sendo conduzida em bananais orgânicos certificados de Criciúma, Jacinto Machado e Biguaçu, tem por objetivo avaliar a influência de fertilizantes orgânicos no crescimento da bananeira, bem como a produtividade e a saúde das plantas em diferentes sistemas orgânicos de produção. Entre algumas conclusões, a equipe coordenada pelo pesquisador Luiz Perucchi observou que o uso da cama de aviário e do pó de rocha como fertilizantes é capaz de auxiliar a bananeira a resistir às principais doenças que atacam os bananais aqui em Santa Catarina: o mal da cigatoca, seja amarela ou negra, e o mal do Panamá. Fique ligado no Panorama Regional. Pecuária bovina de corte rentável. Resultados positivos foram expostos no segundo seminário de pecuária na Serra Catarinense, realizado no município de Lages. O projeto de desenvolvimento da pecuária de corte da EPAGRE, na região de Lages, utilizou tecnologias conhecidas pelos pecuaristas, porém de forma mais efetiva e renovada. O foco da pesquisa, coordenada pelo engenheiro agrônomo Dr. Cassiano Pinto, que é pesquisador da EPAGRE, Estação Experimental de Lages, é de levar a tecnologia ao pequeno e médio produtor, geralmente agricultores familiares. Os resultados obtidos durante